quando te encontrar, eu vou te dizer que foi bom demais. Foi intenso, verdadeiro e foi bom demais. Infelizmente teve fim, mas foi bom demais. Foi bom demais, foi bom. Eu vi quando a chuva chegou molhando as cartas que escrevi. Te falando de amor antes da hora de partir. Se for falar de amor, eu sempre vou lembrar de ti. Te peço que não pense que esqueci, eu tava lá. Eu vi quando você chegou, eu tava lá. Eu vi quando você partiu, fotos vão ficar. Fatos vão mostrar que a gente se entregou e foi incrível enquanto o amor resistiu. E hoje eu posso, eu penso, apresso o passo, eu passo pra próxima etapa da vida. A vida é uma prova, sempre múltiplas escolhas, infinitas folhas, impossível de gabaritar. Eu pago algumas contas, eu preparo o jantar pra sentir que tô colocando a vida no lugar. Mas a verdade é que nessa cidade sobrevive quem tem mais habilidade de sofrer sem demonstrar. Quando eu te encontrar, eu vou te dizer que foi bom demais. Foi intenso, verdadeiro e foi bom demais. Infelizmente teve fim, mas foi bom demais. Foi bom demais, foi. Eu vou te abraçar e vou te dizer que foi bom demais. Foi intenso, verdadeiro e foi bom demais. Infelizmente teve fim, mas foi bom demais. Foi bom demais, foi bom. A gente tenta consertar, falar besteira demais, machucando um ao outro com tantos insultos banais. Olhe pra trás, diz que não foi em vão. A vida é um labirinto e cada um precisa achar sua direção. Aguenta coração, continua pulsando pra viver. A gente ainda tem muito pra fazer. As outras têm um problema pra valer. Como resolver se nelas eu sempre procuro um pouco de você? Essa vai ser uma história pra contar por onde sigo. Memória pra guardar, por isso eu digo que não importa qual o resultado, e sim o caminho trilhado. Obrigado por ter trilhado o seu comigo. Então siga e não olhe pra trás. Diga que é minha amiga, isso já me satisfaz. Faça figa, pois talvez esse adeus seja apenas até mais. Mas viva, viva, viva, viva. Quando eu te encontrar, eu vou te dizer que foi bom demais. Foi intenso, verdadeiro e foi bom demais. Infelizmente teve fim, mas foi bom demais. Foi bom demais, foi. Eu vou te abraçar e vou te dizer.